E agora é hora de língua portuguesa. Dicas fáceis para você. Em dicas fáceis da língua portuguesa de hoje, vamos falar sobre as palavras perca e perda. Vamos analisar a seguinte frase. A morte do nosso diretor trouxe uma grande perda ou uma grande perca para a empresa? Essa dúvida é muito recorrente e existe ainda um grande número de pessoas que se confundem na hora de falar ou escrever essa palavra. A dica fácil de hoje é que as palavras têm classificações diferentes e, por isso, precisam ser usadas em situações diferentes. A palavra perca é uma forma conjugada, flexionada, do verbo perder e só deve ser usada quando conjugado o verbo perder na primeira e na terceira pessoa do singular do subjuntivo. Então ficaria assim: caso eu perca, caso ele, ela ou você perca. Já a palavra perda é um substantivo que significa perder algo que se tinha. Portanto, mesmo tendo o mesmo significado, o de perder, as duas palavras precisam estar no lugar certo quando formos usá-las. Gostou da nossa dica fácil da língua portuguesa de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá! Pra você.